eu quero estar contente, eu e toda minha gente. Eu quero anilete que se possa ir pra frente, ser bonito, inteligente, sempre anilete. E que apesar do presidente, tenha casa, escola e dente, fartamente. Você na minha frente, rente, panilete. E que quando a gente deite, sonhe sossegadamente, que nós amo panilete. Tchau, tchau, tchau, arrivederci. Eu me vou tranquilamente. Sente panilete anticonstitucionalissimamente. Queremos panilete. Panilete. Panilete.